Está travado. Boa noite, 8800 atrás. 8888, pouso autorizado, vento no 30 graus, 629. Autorizado, pouso, boa noite, 88. Formarança, Juliette, eu vou acertar. Tá bom, autorizado, 2560, acione a identificação desta via, chegada a Mari para o nível 050, QNH em Salvador, 10013. Bono 970, autorizado final e a linha Sex-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Bono 970, portal estabilizado no ILS 6310. Bono Charlie, ingresso na Lima, após a direita na Taxway Mike, e após na próxima esquerda na Quebec, reporte ingressando na Taxway Quebec para o cruzamento pista no 7. Tráfego à frente, eu sou Pagou, e reporte na Quebec para o cruzamento. É 310, visual com tráfego na curtíssima final. Após a passagem do tráfego ali, mantém capiceiro no 7. 10, corrigindo. Someone to the departure is down the wind 15, request if possible, fly direct to March for position. Tono 7, vento no 40 graus, 59. Simples, toque arremetida, encerra a luta, separa informação, mais um toque arremetida, pode posicionar. Gente. O Recife Centro, contact them on 125.1, if unable, 133.25. Passando Recife Center, na frequência 1251, alternate 13805, down 3815. Tom 888, solo 55, libera a direita, sobe solo no 219. Solo 219, boa, 1885. Boa noite, 888, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Boa tarde, antes da Juliette, boa noite, 888. Passete, deve ser o que está pronto. Terra Golf Oscar, livre toque remetida, mesmo no 40 graus, 59. Livre toque remetida, no 7, Terra Golf Oscar. Bono 705, mantém o monte, espera. Manterá. Zona 78, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada Mari para o nível 060, QNH 1013. Para mim, é 1013, na 3, Zona 78 na Mari. 1970, localizador da 10, pista. Bono 970, chame a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Vem para o solo? Romeu, Romeu Fox Lima. É o solo Salvador, prossiga. Salvador. 6310, decola 57, controle 11935, voo. 11935, voo, Fox Lima, decolando 17, com curva à direita, litoral sul. E transponda 0150, Romeu Fox Lima, controle 119, decimal 35, 218, 95, Romeu Fox Lima. 2, 9, 5, 4, 2, 0, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Juliette, portão 03, Gono 888. Portão 03, Gono 888. Zona Uniforme Charlie, livre cruzamento da 17 até o pátio da EBTA. Estacionar livre frequência, boa noite, grato. Topa Golf, segue o tráfego, cruzando a 17. Prossiga até o pátio 5 para o start, tenha uma boa noite. Golf Oscar, curva direita, cruza final da 1-0, recorte, girando base final da 1-7. Curva direita, autorizado cruzamento da final da 1-7, reportará girando base, Serra Golf Oscar. O Serra Golf Oscar é, tem mais um toque arremetido e o ponto final, ou agora é ponto final? Negativo, ponto final agora. Gente. Bono 705, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 705. Na minha 13 no 3, Guarulhos, nível 3, meia dúzia 0, aprovado. Via Bezulu 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5521, controle 119, decimal 35. Oceania 6313, autorizado Guarulhos, 360, que é aprovado 1-0 até a Taubaté. Aprovado 1-0, cruzando direito após, da El Leda Mótima. 521, 1935. 4613-3, portão 4, chame pronto para o SPEC. E no momento. Pronto para o 6313. Livre, 6313, chame táxi. Amaral para o táxi, 6313. 05, livre decolagem, cabeceira 1-0, vento no 30 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, 775. Sierra Golf Oscar, pouso autorizado, cabeceira 1-7, vento no 30 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado, 1-7, Sierra Golf Oscar. E o 5972 dessa via para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. 5972 via para 2.000, autorizado ILS X-Ray para pista 10, reporta bem localizado. Série 2560, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, O limite ao localizador desça para 3 mil pés, QNH 1013. Comandante, salvador, Gono 705, tem coluna 5, tá boa? Boa, Gono 705, contato radar, suba para o nível 360, saída dial. 360, na dial. 3178, desça para o nível 050 e reduza para 2209. 050, reduzindo 2209, 3178. O 970 pode prosseguir? Posso 0, via Juliette, portão 07. Juliette 07, o 970. Solo, Salvador, boa noite, Azul 500, Uno, Bravo, Guarulhos, por gentileza. 5001, boa noite, Guarulhos, copia o 360. Copia. 5001 no Guarulhos, aprovado 360, aerovia Pesulô no 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano, decoladão no 0, com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5533, controle 119, decimal 35. 0, conforme rota, decola pista 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Upper Zulu 1-0 até Taubaté, 5533, transponde 10935, controle. 4561, portão 1, chame pronto, pushback. Grato. Testemunha 0, curva direita na proa 080, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, X-Ray pista no 0, reporte e estabilizar no localizador. Zona 310, chama centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2.85.24.125.45.63.10. Localizador, Rio 5972. Rio 5972, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Deixe novamente focar de retorno na frequência. 1219. Salvador Cordial, boa noite. Vamos ver o meu tom de tração. Acionado para a gente, até a próxima. Líder Sonacho, aparente táxi, Fox Lima. Está acionado, pronto para o táxi. Confio, por gentileza, está pronto para o táxi? Acionado, meu ponto de ativo, está pronto para o táxi. Estou autorizado pelo sol. Tem que autorizar o táxi até a papá, chama na papá. Até a papá. Não gosto da autorização, 4959. Para o táxi, eu acionei a 6313-159 a bordo. Alterna Galeão, 4 horas e 50 minutos. 159 a bordo? Sim, direita em de alfa, espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, tem um bom voo, boa noite, 63 no 3. De alfa, 295 graus, uma boa noite. 170, já chegou o baleador? O meu foquinho vai pro o Del Rey? Apenas aqui. Condições de decolagem na presente? Ah, decolagem é certo, obrigado. O senhor vai até a cabeceira ou decola a partir da interjeção? Não entendi, poderia repetir? Ciente, então mantenha a posição, já temos aeronave na curta, final aguarde para decolagem. Decimal 95. 895, por favor. Bora. Ah, você está pousando, ok? Aguarda. O Rio 5972, você não me escuta? Boa noite, não escuta. Pouso autorizado, cabeceira 10, Rio, vento 110 graus, 629, check trem. Baixado, travado, livre pouso 110, 5972. Quente, livre pouso. Livre pouso, Rio 5972. Livre pouso, acima. Decimal 1 na UTR, 133, decimal 25. 1-3-3-2-5. Volta conforme o plano, nível 065, direto. E pausa no zero, curva à direita. Temporal, transponda 0264, controle 119-35, torre 118-95, azul 4959. Correto, passe 3, chame pronto, pushback azul 4959. Chamará para pushback de acionamento 4959. Boa noite. Isso aí, Quebec, boa noite, prossiga. Alta em Quebec, estamos com autorização do Globoque da Aeronave, que é top para o 43, Lima. 6313, gente, bota tempo de espera. Até. Romeu Fox Lima, condições de decolagem a partir da interseção, decola direto para o do litoral sul. Romeu Fox Lima, autorizado, ingresso e decolagem a partir da interseção Papá, vento 110 graus, 5 nós. Romeu Fox Lima, fora do solo 09, agora com controle 11935, na linha do litoral sul a 500 pés. 1935, linha do litoral sul a 500. Rio 5972, solo, out. 09, libera a direita, chama solo, em 121, decimal 9. 219, Rio 5972. Sul, suporte visual, com servo escrito da Altamira. Ah, afirmativo, meu comando. É bom ter na visual com o céu, isso, Delta Lima, Romeu Fox, pra cima. Salvador, muito boa noite, Gol 723, informação, bravo. Boa noite, Gol 723. Acione identificação na Polícia de Bonf para interceptar a chegada da Bonf, desça para 4 mil pés, o que negar 1 no 0 no 3. Está voando ponto 4 mil pés, ponto 76. Está voa com livre pouso, 60. Fortuna 78, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, 3-1-7-8, boa noite. Boa noite. Site 23, autorizado para seguir via chegada para 2.000 pés, o QNH 0-1-3. 2.000 pés, 1013, velocidade de voo, tendo, senhor? Afirmativo, gol no site 23. Obrigado. Tiro 2, 560, libere próxima à direita e solo no 219. Espera direito, Salvador, muito boa noite. O TAS 3178, passando de a serra, baixar travado. 3178, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3178. Força aérea 2560, libera a direita, taxi via Alfa, mantém posição na Delta, aguardando instruções para seguir para o pátio militar. Cheque para o militar ou de autoridades? Tá, avisamos o serviço de Delta Lima, rodou pronto para cima, vai iniciar o TGM de autoridade. Poderia repetir a mensagem, Romeu Fox Lima? Avisamos o serviço de Delta Lima, vai iniciar o TGM de autoridade, meu comandante. Livre está a critério, Romeu, Fox Trot Lima. Ah, tem uma questão lá na remetida do seu Fox Trot Lima. São na Taxway Delta. E após vai prosseguir para o pátio de autoridade? Afirmativo. Alfa, guarda na Delta. Afirmativo, mantenha a posição na Delta. Estou com o Airbus da TAN na curta final no Delta. Após o seu 6-3-1-3, pode alinhar? Afirmo, 6-3-1-3. Dando ingresso, posso finalizar no reboque ao PC Quebec? Excelente, obrigado. Sim, mas dando ingresso, táxi via pista, agilizando, por gentileza. E reforço livrando, parte de autoridade, seguindo a viatura do Polo. Salvador está 3178, livrou Fox. 3178, táxi via Alfa, foi Juliette, vai prosseguir remota 1-4 do pátio principal, remota 1-4. Gente, prossegue Alfa, Juliette, remota 1-4, 3178. Salvador, papai rompeu o meu foco pra cima, arremeteu. Eu levanto o Del Rey, vai seguir com o Pro de de Salvador, mantendo 500, passando através do estado da aeroporto. Gente, prossiga visual, repórter através do parque, nós estamos em contato com a radar com a sua aeronave, o Romeu Fox Link. Ah, afirmativo, comandante. É, vai repórter através do parque de visual, Romeu Fox Link. 1-3, livre decolagem, cabeceira 10, vento, 1-30 graus, 1-29. Livre decolagem, cabeceira 63, 1-3. Sucessor 5 mais 0, boa noite. O meu Fox Trot Lima, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1295, boa noite, meu comandante. Boa noite. Torre Salvador é o Papa Romeu, o meu Fox Trot Lima. O Fox Lima já está de retorno? Afirmativo, passou parte do Pito Açu. A intenção é Pito na pista 35. Já entendi que a sua intenção é pouso pairado sobre a cabeceira 35 e após taxiar direto para o pátio 5, é isso? Afirmativo. Tente após a final da 35, Romeu Fox Lima. Depois da final 35, Romeu Fox Trot Lima. Xané 6313, decola 019, agora com controle 71935, bom voo. Controle 71935, grato, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Xané 6313. Boa noite, Xenem 3-3, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Ok, saída da EL, Xenem 3-3. Mantenha a posição, guardando o balizador. Solicitando a infra-aero 71-78. Obrigado. Alfa X-Ray Quebec informa que posição modificada, agora é posição 3 Romeu. X-Ray Quebec, ciente, boa noite. Alfa X-Ray Quebec, na escuta, está mantendo a posição no parte 3, ainda não sabe a posição, é isso? Positivo, estamos chegando na posição. E reporte o time. Oh, boa noite, Azul, 5001, posição 1, no pushback, acionamento. Tá livre, 5001, no portão number 1, reporte pronto para o táxi. Number 1, livre, reportaremos. Trote Lima, avistado, pouso autorizado, cabeceira 35, vento 120 graus, 629. Afirmativo, desde pouso, cabeceira 35, onde eu faço Trote Lima. autorizado, Cabeceira 35, Romeu, Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, táxi autorizado até o Mach 5, Romeu, Foxtrot Lima, solo foi o 23. Até o Mach 5, Romeu, Foxtrot Lima. Salvador, boa noite, estacionário 6224, sempre informação, bravo. Kinema 224, boa noite, acione identificação na proa de TAP, desça para o nível 050 e após desça para 2000 pés. O Kinegal no 013, o Kinema 224. Afirmativo, Delta voando em TAP, descendo a 2000 pés, via 6224. Taxway Quebec informa o término do reboque no pátio 3, Romeu 3. Muito obrigado e uma boa noite. Gente, Taxway Quebec, boa noite. Oi, Salvador, bom dia, Taxway. Gol no 723, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, meia dúzia nós, cheque 3 de pouso. Vai livre pouso, pistão no 0, avistado. 7, gente, bom descanso, Lima. O azul 27, o azul 4959 para custo para questionamento. PM chamou o sala? Positivo. É o azul 4959 para custo para questionamento 43. Gente, no 723. Autorizado. Obrigado, depois autorizado 17, está com o trem embaixo. 5001, 101, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. 5001, à direita, prossegue via Índia e Alfa, ponte espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, tamo boi, boa noite. Índia e Alfa, 1295, padrão, boa noite, velho. Boa noite, azul, 5000 hinos, se aproximando do ponto de espera. 5001, ciente, mantém o ponto de espera. Mantendo. Azul 4959, para o táxi com 72 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, e alterna Salvador. Cabeceira 10. Ali, mantém 10. Indy Alpha, com espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste de altímetro padrão no 0, no 3, então uma boa noite, 4959. Ok, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, com espera da 1 no 0. Câmara Torre 1 no 8, decimal 95, ajustado 10 no 3. Boa noite, até a próxima. Salvador, boa noite, boa noite, 723. O Fiof, qual o transponder acionou anteriormente? Então, 0133, voo local, visual mil pés, coordenação com a torre, curva esquerda ou à direita, e frequência da torre 1, 1, 8, decimal 9, 5, caso necessidade, a frequência do controle 1, 1, 9, decimal 3, 5. Dois a bordo, tá na parte 4. Sente. Tem livre acionamento para o táxi, vou chamar a torre 10895, altímetro padrão no 013, tem um bom voo, sem água, Fiota. 59. Ali, mantém 4959, na 10495. O 5001 decola aos 29, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. Controle, senhor Salvador, boa noite. Azul 5001 decolou na sua escuta. Azul 5001, contato radar, supra para o nível 360, saída da Elba. 360 da Elba, azul 5001. Livre decolagem, cabeceira 10, vento no 30 graus, 7 nós. Livre decolagem, 4959. Valeda, direto, azul 5001. Afirmativo, azul 5001. Direto, Leda, obrigado. Decolada 32, controle 119-35. Sobre o controle, 119-35, 4959. Tiago, foi autorizado o táxi até a Oscar, chama a Oscar. Azul 4959, contato radar, suba para nível no 40, saída coral. Em ascensão no 40, saída coral, 4959. O 5001 pode motivar o dente? É meu azul 5001? Isso. confirma o azul 5001? Afirmativo, senhor, 5001. Gente, o senhor solicitou alguma pro? Diz sim, Motiva ou Dendê? Dendê. Gente, aguardo. Azul 5001. Zero. .001, instrução do centro, manter a saída. Mantendo. Salvador, Rodinha Rio, 9-8-0. 8-0, Guarulhos, Jaguar de Cobra, só um minuto, prepara a subida da Eulina Motiva. Golf Oscar, a linha e mantém cabeceira no 7. Chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. É, 125, 1-3-3-2-5. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estabilizado no procedimento Xenera 6224. Xenera 6224, chame a torre Salvador em 1-8 decimal 95. 295, vai chamar. Torre Salvador, boa noite. Xenera 6224 no ILS. 6224, baixou e travou? Ainda não. Vamos baixar e travar. Formaremos. Passando o marcador externo, agora sim, baixado e travado, 6224. Polo autorizado, cabeceira 1-0, vento 30 graus, 629. Repouso, cabeceiro no 06224. E me chamou solo? Isso, troca 2. Autorização, Galeão, nível 4.00. Coletivo 972, número 2. Prepare a Dael, Leta, Bidev. Dael, Leta, Bidev. Obrigado, na sua escuta. 8.0, qual que é Guarulhos? Confia, na escuta. 9.0 Guarulhos, nível 340 aprovado, Pesulo 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme roda do plano, decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5540, controle 119.35. Sente autorizado para Guarulhos, nível 340, decolando da pista 10, com curva direita da El, Leda, Motiva. No via Upper do Lu, 10 até Taubaté. Foi conforme rota do plano de voo. Responde 5540, saída 119, decimal 3. Base 910, patia 3, chame pronto, pushback. Tá pronto para o pushback, acionamento. Parei, chame taxi 9810. Isso, mano. É 224, solo 40, direito no 219. Alô, Salvador, acionário 6224, livrando. Pode mandar 24, Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Acionário da Juliette, 6224. Golf Alfa, decolada 4-1, curva direita, cruza final da 1-0. Não, desconsidere, curva esquerda para o circuito padrão da 1-7. Reporte girando base. Circuito padrão, 1-7, reportará girando base. Serra Golf Alfa. Solo Rio 5972, gente do 727 da companhia Pushback Salamanca. Aguarde para o push 5972. Mais um minuto para iniciar. Pode girar base, 1-7, Serra Golfe, Oscar. Serra Golfe, Oscar, autorizado, base toque remetida, vento no 1-0 grau, 7 nós. Autorizado, toque remetida, 1-7, Serra Golfe, Oscar. 2-4, ingresso Juliette, portão 0-1. Juliette para 0-1-6-2-2-4. Aproveito no 0, vai prosseguir aguardando ingresso inicialmente do Airbus 318, à sua direita. Da Avianca, vai prosseguir portão 1. Após o tráfego prosseguir, ingressando parte principal, Índia e Alfa, com espera torre no 8 decimal 95. Altímetro no 0, no 3, tem um voo e boa noite, 90 no 0. Copiado, eu vou entrar via Alfa, 18, 95, torre, tem um bom dia. 5972, está pronto, copa, Galeão? Aqui eu preciso. O 5972, Galeão, 400-400 aprovado, via Peruísque 50, até Vitória, Vitor Tango Romeu, após direto Charlie Papa Oscar, após direto Alveia, Alfa Delta Alfa, após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, aciona 5535, controle 119, decimal 35. Para o Galeão, 400, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão, para o Galeão. Voo 1134, pronto, cobra. Pronto, prossiga. Voo 1134 para Maceió, nível 350 aprovado, via Pezulu 17 até Orago. Após Orago, direto conforme rota do plano. Decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5543, controle 119, decimal 35. Terra Golf Oscar, teu corrimento é 4-6, curva direita, circuito pela direita, reporte girando base na 1-7. Circuito pela direita, reportará girando base 1-7, Terra Golf Oscar. Rio 9-8-0, a linha decola cabeceira 1-0, vento no 3-0 graus, medo de anúncio. Tente alinhar e decola Rio 9-8-0. Aguarde mais um minuto, vou no 134. Guardando, no 134. Salvador, boa noite, o TAN 3600, Sexta Bravo, descendo 1170. Boa noite, TAN 3600, acione a identificação dessa via chegada à Mari para o nível 050, QNH 013. 13 via 5000, Mari, descendo 0. Sierra Golf Oscar. Autorizado, toca remetida, pista no 7, vento 130 graus, 1019. Pista remetida, o nosso 7, Sierra Golf Oscar. 43, parte principal, segunda direita via Índia Alfa, ponto espera 10, torre 1, 18, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, então bom voo 5962. Dois minutos para a posição coral, serviço radar terminado, chama o controle ILEL, 120, decimal 19. Patrono 07 autorizado, final ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado no localizador do Patrono 07. Controle Salvador, Rio 98 no 0. Rio 98 no 0, contato radar, suba para o nível 340 na saída da El. Radar, sobe para o 340 na da El, possibilidade de voar direto, Motiva, senhor? Autorizado direto Leda e corrigindo o nível, nível 340. Dá presente direto Leda, subindo para o 340, Rio 98 no 0. Zero QNH no 013. Gente, eu tô na identificação 060, Mari, a chegada da previsão no 52. Sierra Golf Oscar, tocou remeteu 52, curva direita, circuito pela direita, reporte girando base. Autorizado, circuito pela direita, reportará girando base, Sierra Golf Oscar.